À beira do abismo. Este é o primeiro À Beira do Abismo de 2020, depois de uma pequena pausa que levou à temporária interrupção da quarta temporada. E poderia haver melhor convidado para este regresso? Rodrigo Leão tem uma carreira já longa e preenchida por diversos marcos da música portuguesa das últimas décadas. Depois dos Sétima Legião e dos Madre Deus, aventurou-se numa carreira a solo que já tem mais de 25 anos e muitos grandes discos, como Ave Mundo Iluminar, O Cinema e Life is Long. O mais recente é O Método, lançado este ano e que é novamente mais uma prova do seu talento e originalidade e que é o mote para esta conversa. Aconselho a que, assim que terminarem de ouvir este podcast, gravado no Belo Café da Linha d'Água em Lisboa, que corram às plataformas de streaming ou às lojas físicas e desfrutem deste método da melhor forma possível, sem fones e com um ótimo sistema de som. Mas para já, aqui fica a minha conversa com Rodrigo Leão. Este disco pode ter demorado um pouco mais de tempo a ser feito do que outros anteriores, não é? Mas a verdade é que eu, depois de três trabalhos completamente diferentes, em 2014 A Vida Secreta das Máquinas, depois o Retiro com a Orquestra e o Coro da Gulbenkian, e depois o Life is Long, o meu primeiro disco de parceria com Scott Matthew, eu estava, apesar de fazer... ser muito intuitivo o processo criativo, eu sabia que queria descobrir um caminho novo, quer dizer, ou seja, não só, até porque coincidiu com uma altura em que eu perdi um bocadinho aquele medo, aquele receio que eu tinha de tocar piano, porque eu não sou pianista, sou autodidata, comecei a tocar mais piano acústico, até porque os nossos três filhos em casa estudam piano, okay. Temos um piano vertical, portanto eu comecei a tocar mais piano, mas acabou por ser um disco onde pela primeira vez convidámos um elemento exterior, um músico Federico Albanese, um pianista italiano, para vir ajudar esta equipa que habitualmente trabalha os meus discos, que sou eu, o Pedro Oliveira e o João Leutério. Vir nos dar uma ajuda a encontrar estes caminhos. Eu penso que já estávamos perto, mas o Federico veio ajudar muito nesta parte da eletrónica que está presente neste disco. Sim. E portanto foi um disco que desde o início, mas depois também com a entrada do Federico 7 ou 8 meses antes de gravarmos o disco, teve uma preocupação mais cuidada com neste caso, o piano acústico, portanto, a captação. Tivemos a sorte também do Federico ter trazido para este ambiente de trabalho um técnico, um engenheiro de som inglês, o Simon Goff, que acabou também por tocar em 2 ou 3 temas e foi um disco que acabámos por gravar no Atlantic Blue, portanto aqui em Lisboa, mas desde o início que o Federico sugeriu misturá-lo em Berlim, num estúdio analógico, e portanto a verdade é que havia também essa preocupação que este trabalho tivesse um som um pouco diferente dos anteriores. Eu acho que conseguimos esse objetivo. Mas agora mesmo uma pergunta de um leigo na matéria, se gravaram no Atlantic Blue, creio que tenham gravado digitalmente, não é? Sim. E sim. Qual é que é a diferença que depois misturarem analógico traz ao disco? Sim, nós gravámos digitalmente, portanto, em Lisboa, mas sim. Depois em Berlim, muitos instrumentos que foram gravados digitalmente passaram por uma mesa analógica, passaram por uma sala enorme onde tinha amplificadores analógicos, portanto, para tornar o som mais quente, por vezes mais sujo, e isso foi importante. Sim, não, e nota-se de facto que isto tem uma sonoridade diferente, mas já agora que estavas a falar no analógico, eu ontem estava a pensar nisto, tu quando começaste a fazer música, sim, 30 é, anos, sim, mais do que isso. Andavas ali, aliás, há 30 anos começaste a mexer nos computadores, a fazer experiências com os computadores. E eu gostava de perceber é como é que na altura, se calhar era incrível à frente do seu tempo, estás ali a fazer coisas com computadores, o que é que hoje em dia tu olhas para trás e pensas, epá, isto, mesmo com computadores, isto hoje em dia está completamente ultrapassado. Não, quer dizer, não está... Os métodos de sim, fazer já. Sim, eu a minha ligação com os computadores é muito, muito simples, ou seja, eu uso o computador para gravar uma harmonia, uma melodia. É evidente que hoje temos melhores livrarias de sons de piano, de sintetizador, de violoncelo, de violino, mas é sempre ir gravando multipista. E depois muitas dessas pistas passamos para instrumentos reais, como o caso do quarteto de cordas. Sim. A grande parte dos arranjos são feitos pelo nosso violoncelista, o Carlos Tony Gomes. Este disco acabou por ter menos cordas que outros anteriores, mas estão lá em muitas canções e são importantes, obviamente. Mas o que é que mudou? Explica-me só como é que era na altura. Não, na altura tinha primeiro tinha, quer dizer, aquilo para mim era um fascínio poder ver ali, na altura era o Cubase, hoje trabalho com o Pro Tools, mas ter aquelas pistas todas e poder ir gravando e pôr mais à frente. E isso continua a acontecer hoje. Claro que os computadores eram muito mais limitados, era com disquetes. Trabalhei com o Atari, não sei se era 4 megas, portanto era tudo muito mais, estava no início se calhar, não é? Sim. Mas para mim foi um grande salto para poder compor mais e concretizar as ideias que ia fazendo. Uma coisa é estarmos a tocar uma guitarra, um baixo, um piano. Outra coisa é podermos gravar os três, um de cada vez, e ir sobrepondo pistas. Isso aí foi o meu grande fascínio. Aliás, os primeiros discos eram muito mais, comparando com o trabalho de Madre Deus e da Sétima Legião, eram mais sinfónicos, ou seja, tinham muitas pistas de sintetizadores. Aliás, na altura eu estava também muito influenciado por compositores do Philip Glass, o Michael Nyman, aquela música minimalista dos anos 90 que marcaram um bocadinho aqueles meus primeiros discos, o Ave Mundo Iluminar, depois o Teatro. São todos ótimos discos, já agora. Obrigado. E já agora, continuando no passado só um bocadinho, a mim fascina-me muito que... Pronto, já se disse muita coisa sobre a música feita nos anos 80 e o rock português, bom que é, etc. Mas eu ontem percebi que quando tu entraste no Sétima Legião tinhas 18 anos ou 17. Como é que isto era possível? É que a transversal a todos, parece que houve ali uma geração de jovens que de repente estavam ligados à música de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Nós, aliás, antes da Sétima Legião, nós... Eu tinha 14, 15 anos e já tinha já tocava com o Pedro Oliveira, com o Nuno Cruz, o baterista da Sétima Legião. Já tínhamos a preocupação de fazer ensaios, no fundo, de tentarmos fazer as nossas músicas e não passar horas a fazer escalas e a tentar tecnicamente tocar melhor o instrumento. Nós tocávamos mal, mas gostávamos muito de compor e isso nunca fez com que por algum motivo quiséssemos desistir pelo facto de não tocarmos bem um instrumento. Sim. Antes, pelo contrário, dávamos mais importância a essa parte da composição, de trabalhar ideias, do que propriamente a execução. E é evidente que nós tivemos a sorte de o nosso primeiro single foi de 82, creio eu. Sim. E vivemos ali uma altura em Portugal, em que as pessoas, os músicos deixaram-me ter vergonha de cantar em português, e houve ali um boom do rock português nos anos 80 que foi fantástico. Sim. E foi vivido por nós, pelos Rádio Macau, os Chutes, os Croissant, nós íamos tocar ao Rock Rendezvous, organizávamos concertos juntos, era um meio muito mais pequeno, claro, e foi um grande momento, sim. Achas que havia uma abertura maior das pessoas à música feita portuguesa na altura, porque era uma novidade, e hoje já não há? Bem, eu lembro-me, por exemplo, na RTP1, meia hora antes do noticiário das 8, passarem 5 ou 6 videoclipes de grupos portugueses. Portanto, é evidente que hoje seria impensável isso. Havia muito menos projetos e, portanto, havia mais destaque à música portuguesa na rádio, nas televisões. No... Era um outro tempo, não é? Era um outro tempo, sim. E só mais uma pergunta sobre o passado, porque isto também é uma coisa que me fascina um pouco. Tu já disseste que és autodidata. E eu pergunto-me só se no caso do Sétima Legião e até dos outros grupos, se havia um pouco, se sentiste nos teus primeiros tempos uma certa, não digo preconceito, mas acredito que havia pessoas que tinham uma certa formação musical e claro, algo mais avançado de termos escolares, claro. E tu andavas ali a aprender por ti próprio, e havia assim alguma espécie de preconceito do lado de... Do nosso lado. Do lado das pessoas que tivessem essa formação musical e tal, perante os autodidatas como tu. Sim. Olha, não sei, eu acho que não. Se calhar, na altura, um músico que estivesse a estudar muitos anos no conservatório, podia, na altura, se calhar, fazer mais impressão. Como é que uns miúdos músicos que não aprenderam música gravavam discos e faziam canções, mas penso que isso rapidamente foi ultrapassado, porque acho que, quer dizer, há espaço para todas as músicas, mesmo a música mais erudita. Há músicos que eu gosto também de música mais erudita, e acredito que haja, existam músicos eruditos que também gostam de músicas mais simples, música pop, música... Sim, esses preconceitos com o tempo. Não. Agora, falando do Método, que eu já disse em off, mas fica sempre bem dizer gravado, é um ótimo disco, parabéns por ele. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta em particular sobre uma das músicas que eu gostei mais, que é a Dresden. Isto talvez pode ser uma teoria parva da minha cabeça, mas Dresden e o ambiente que a música me dá é uma espécie de serenidade depois do caos, como se depois de um bombardeamento, e lembrei-me logo, Dresden foi bombardeada em 45, olha, e não sei se esta era a interpretação que tu querias da música, não sei o que é que querias com ela. Foi uma coincidência, porque a música foi feita precisamente num hotel em Dresden. Quando estávamos, eu aqui com grandes teorias e vais saber. Quando estávamos em turnê com o Scott Matthews. Ok. E foi um... Eu tenho quase sempre a preocupação de poder, quando vamos em turnê, em tour, levar um teclado pequenino no meu computador, porque podem passar 2-3 dias em que eu não faço nada, mas depois podem vir 2-3 dias que eu, a seguir ao concerto, vou para o quarto do hotel e vou gravando ideias que vou tendo, não é? Sim. E foi o que acabou por acontecer com esse tema. A ideia nasceu nesse hotel, e depois até me disseram que é das cidades onde vivem neste momento mais fascistas, e eu até pensei retirar esse título, mas a verdade é que não, acabei por não dar muita importância a esse facto, e a música ficou com esse título. É que tem assim a música é muito bonita e tem assim um lado mesmo de quase soturna às vezes, porque parece que andas ali no meio dos escombros. É uma coisa que eu fiquei mesmo, e só depois é que vi o nome da música e inventei logo esta teoria, mas adorei o facto de teres desmontado já a minha teoria toda. Não, repara, provavelmente até inconscientemente, depois de eu ter dado o título, e quando depois fui desenvolvendo a música já em Lisboa, posso ter, de alguma maneira, ter isso presente, que foi uma cidade muito bombardeada e tal. Sim. Mas não foi, a ideia original não teve que ver com isso. Fica a decisão de cada um. Mas já agora, perguntando nos títulos, tu costumas dar muita atenção, por exemplo, a determinadas músicas, ou é como essa que foi Dresden e... Não, olha, eu vou-te explicar. Eu sou obcecado com a história dos títulos, dos discos, das canções, e para este trabalho em particular eu senti que finalmente ia ter muito tempo, quando faltavam 8 meses ou assim para chegar ao final do disco, ia ter muito tempo para escolher bem os títulos. A verdade é que acabou por acontecer precisamente o contrário. Grande parte dos títulos ficaram os títulos de guerra, os títulos de trabalho que eu tinha de dar quando estava no computador. E que habituámos-nos de tal forma a estes títulos, estou a dizer, as pessoas que, os músicos, os produtores, as pessoas que trabalharam neste projeto, que eu acabei por deixar um bocadinho de lado essa minha opção e deixar alguns títulos como nasceram. De onde é que achas que vem essa opção pelos títulos? Achas que é uma parte, quando tu ouves muitas uma música, é muito importante? Não, muitas vezes é tentar encontrar uma palavra que tu sintas que define o ambiente da música, não é? Sim. Mas depois cais em ou coisas que são banais demais, ou coisas que já usaste. Depois eu penso, tenho, sei lá, quase 500 canções no meio do Madre Deus, Sétima Legião, das minhas, das músicas de filmes, e às vezes vais dar um título, mas se calhar eu já usei este título, e a verdade é, mas eu já usei este título há 10 anos atrás, não é? Mas, não, pronto, não. É isso. Mas já agora, já que falaste da música para filmes, eu ontem encontrei uma citação do Ryuichi Sakamoto, com quem tu, sim, que ele colaborou contigo uma vez, uhum, que ele dizia que a experiência de fazer música para filmes era estressante e uma tortura, e por isso a cada vez que ele ia compor para um filme dizia que era a última. Tu tens, bom, essa mesma sensação quando te pedem para fazer uma banda sonora? Bom, depende. Em alguns casos, isso, confesso que isso me aconteceu. Estou a falar, por exemplo, do Mordomo, que foram 3 meses muito intensos de trabalho, em que eu todos os dias praticamente tinha de apresentar 2, 3, 4 ideias novas. O realizador, por vezes, não gostava de nenhuma delas, e, portanto, tens de continuar, e eu quase dizia, pá, nunca mais vou passar por este sacrifício, mas a verdade é que foi uma experiência fantástica e não estou nada arrependido, mesmo tendo passado por esses momentos mais difíceis, porque depois vêm também dias em que tu apresentas 2 ou 3 ideias que o realizador gosta muito, neste caso o Lee Daniels. Depois há outros que são muito mais simples, outros realizadores que aceitam quase tudo o que eu sugiro à primeira. Portanto, depende muito da pessoa com quem estás a trabalhar. Sim. E do filme. Mas eu acho que é um trabalho gratificante. Tem momentos complicados, mas depois acho que compensa. Por exemplo, agora vem sair, não sei quando é que vai sair, o filme Submissão, para o qual tu fizeste a banda sonora, supostamente. Sim, fiz juntamente com o João Eleutério. E há um trabalho que te satisfez? De alguma... Eu gosto muito do Leonardo António e já trabalhei com ele em algumas situações, no primeiro filme dele, O Frágil Som do Meu Motor. Este filme tem muito menos música que o anterior, portanto, eu penso que eu mostrei-lhe talvez 3, 4 ideias que ele gostou e acabou por usá-las. Okay. E o João Eleutério, que depois ficou a trabalhar a parte toda do som do filme, acabou por arranjar alguns dos temas que eu já tinha composto e acabou por compor também, creio que 3 ou 4 ideias. Portanto, e as partes que eu vi, não consegui ver antes da estreia do filme, infelizmente, mas as partes que eu vi, gostei bastante. Achas que tivesse, aliás, achas não, que gostava de mudar, se por acaso tiveste de recusar algum trabalho de banda sonora, ou por alguma razão? Não, às vezes por logística, não seja, por falta não seja logística, de... imagina. Pois. Um realizador que não gostasses, ou algo assim? Não, acho que não. Mas estou aqui a tentar cair para o mexerico. É? Não, mas às vezes podia-me lembrar, ou se isso aconteceu não me lembro neste momento. Ok. E também lembrei de outra história que li há uns dias. Estavas a contar que aos 10 anos tinham dado um gravador amarelo com uma cassete do Jesus Christ Superstar. É verdade. Eu estava a pensar, porquê é que tu algum dia não farias um musical? Epá, não, isso é que é uma coisa que eu nunca, não é muito o meu género, o meu mundo. Musicais para mim, é evidente que há musicais fantásticos, mas não, Não. Não, de todo. Muito, muito, muito simples e direto. Sim. Houve alguma banda, se calhar já te fizeram esta pergunta muitas vezes, é normal, houve alguma banda sonora que tenhas ouvido ao longo da tua vida que pensaste, eu gostava de ter feito isto? Qualquer uma do Sakamoto. Sim, quer dizer, grandes bandas sonoras que me marcaram, do Sakamoto, do Michael Nyman, ou mais antigas, do Nino Rota, mas sempre tive uma grande paixão por bandas sonoras, até em casa dos meus pais, ouvir a música do Padrinho, por exemplo. Ah, foi a primeira assim que te lembras de gostar com a atenção? Talvez tenha sido das primeiras, sim. E logo das melhores. E houve algum filme que te tenha marcado assim de alguma forma porque pensaste que a banda sonora estragou completamente o filme? Bom, isso é mais difícil de pensar. Com certeza que existiram muitos, mas lembrar-me assim à primeira não é muito fácil. Não sei. São muitos. Não, já gostei de pois não, que foram muitos. Podia-me ter lembrar-me assim de algum, mas não sei, não consigo precisar assim. Não, já disseste que são muitos, já, okay. Já foi bom. Sim, são muitos filmes, eu vejo muitos filmes, mas, e são muitos filmes, às vezes tu sentes, podia ter uma banda sonora diferente. E por alguma razão ficam um bocado estragados por causa disso. Pensando um bocado neste disco, antes deste disco sair, tu fizeste alguns concertos em que mostraste algumas das composições que estavas a fazer na altura. E eu queria só... Se chamava um ensaio. Sim, exatamente. Há um ano atrás, um ano e meio, sim, sim. E eu queria só perguntar se por acaso, com a recepção do público, ou por estares a experimentar aquilo à frente de pessoas, se acabaste por mudar alguma coisa do que ouvimos aqui no disco. Bom, mudámos muitas coisas. Nessa altura, para já, tocámos alguns temas que acabaram por sair. Ok. Outros não tanto. Por exemplo, estou-me a lembrar do Dresden, não se afastou muito da ideia original e da maneira que, como tocámos nas primeiras vezes. Mas claro que é muito importante e sempre que temos essa sorte de poder tocar, fazer alguns concertos com músicas que ainda não gravámos, é excelente, porque não é bem pela reação do público, mas mais pelos próprios músicos em palco, o que é que nós sentimos que pode melhorar no arranjo. Sim. Isso foi, de facto, muito importante. E porquê é que houve músicas que caíram, ou alguma vez, se calhar, vais voltar? Surgiram umas, se calhar, melhores do que essas. Okay. Às vezes é difícil de... E vão ficar, nunca mais vão ser ouvidas, vão ficar... Ah, ouvidas. Não, poderão vir a ser ouvidas, até porque, quer dizer, eu guardo... Eu não sei se já disse, mas houve uma altura, talvez há um ano e meio, que eu já tinha... quase 40 ideias, umas muito pouco trabalhadas, outras mais trabalhadas, e depois acabámos por fazer uma primeira seleção de 15 ou 20 e acabaram por ficar 12, não é? Sim. Há coisas que eu ainda tenho guardadas e que gosto bastante, que poderão ser utilizadas no futuro, noutro disco ou numa banda sonora, estão ali guardadas. O melhor fica sempre para os discos, o resto fica para as bandas sonoras. Pois não, às vezes não é tão fácil de chegar a essa conclusão, porque há coisas que gostamos, mas pomos de lado, e depois, se calhar, passado um ano, voltamos a gostar mais e descobrimos ali uma concretização diferente para o tema, um arranjo diferente, e isso acontece por vezes. E outra música que eu gosto muito também é o Convite, acho que é uma música que também funciona muito bem. Já agora, fala-me um bocadinho como é que essa música surgiu. Olha, o Convite surgiu porque temos um amigo, que é o Roland Mattner, um alemão que vive em Portugal há 20 anos, penso eu, que é nosso vizinho e que tem um piano extraordinário, um piano de cauda, um Steinway de concerto, e onde durante mais de um ano deixou que o meu filho mais velho, o António, que neste momento está no primeiro ano da Escola Superior de Música, a tirar o piano, não é? Fosse praticamente todos os dias praticar ali 3, 4 horas. E ele estava-me sempre a dizer: tens de ir lá, Rodrigo, tocar naquele piano, tem um som fantástico. E eu sempre lhe disse: Roland, eu agradeço-te imenso, mas eu não sou pianista. Mas houve um dia que aceitei. E levei o computador, pus a gravar com o microfone do computador, e estive ali 3 horas a improvisar, saíram duas ou três ideias. Uma delas foi precisamente o Convite. Portanto, foi o Convite para eu ir à casa do Roland a tocar. E nasceu esse tema, nasceu, acabou por ficar, lá está, era um título também, o convite, uma vez eu ia-me dar o convite, um título de uma música, mas acabou por ficar. Essa tem significado mais, não podia ser mais explícito. Tu já percebi que a tua inspiração vem mesmo das coisas mais pequenas, não é? Houve assim uma situação um bocado, não direi bizarra, mas um bocado estranha em que tenha surgido uma ideia? Sim, a coisa mais ridícula, ou a situação mais ridícula, de repente, olha, isto é uma ideia para uma música. Não sei, olha, quer dizer, eu tento sempre, quando estou a tentar encontrar ideias, eu penso muitas vezes, quer não, estão ligadas às viagens que eu faço, aos sítios onde eu gosto mais de estar, às pessoas que estão à minha volta. Não sei, eu lembro-me de um tema que se chama A Estrada, e depois tem a versão com a Beth Gibbons, o Lonely Carousel. Foi um tema composto há muitos anos, em 2013, talvez. 2003. E aquilo tinha uma melodia quase assim, meia portuguesa, meia de leste. E foi uma música que eu levei para a sala de ensaios para ver como é que aquilo soava. E que eu não tinha assim grande esperança naquele tema, se calhar ou tinha um lado popular demais, e a verdade é que foi um tema que foi uma surpresa para mim. Aquilo que eu pensava que era só uma experiência para fazer na sala de ensaios acabou por ser um dos temas que eu ainda hoje gosto muito, mas assim propriamente uma situação ridícula não sei, porque muitas vezes eu não sinto isso, mas sim. Durante um dia aconteceram-me coisas, entrar num café, conhecer uma pessoa, ver qualquer coisa, mas depois estou à noite aos escutadores, estou 6 ou 7 horas a tentar descobrir ideias, vou gravando. Eu sei que possivelmente muitas das coisas que eu vivi naqueles últimos dias estão ali, se calhar presentes de alguma maneira nas sim. ideias que eu estou a fazer, mas... É uma música que se chama, dos Madre Deus, que se chama Tardes de Bolonha, que foi depois de uma viagem que fizemos a Bolonha com o Madre Deus. Eu cheguei a Lisboa e escrevi aquele tema e chamei-lhe Tardes de Bolonha. Óbvia. Isso é legítimo. Mas já estavas a dizer que, disseste mesmo agora, que ficas horas e horas muitas vezes a tentar encontrar ideias. E quando é a música de outras pessoas, como é que tu a gostas de ouvir? Ouves em qualquer lado? Tens uma sala específica? Já sei que ouves muito no carro, mas é o teu trabalho que vais ouvindo? Sim. É o meu trabalho e muitas vezes o trabalho de outros grupos, de amigos chegados que me pedem, ouve isto, Rodrigo, por favor, que tu não ouves nada, andas a leste do mundo. E eu acabo por ouvir. Mas ouço música em casa, no meu ambiente de trabalho, às vezes. Spotify, do YouTube. Às vezes, quando temos amigos em casa, aquela coisa, cada um mostra um tema e estás ali 2, 3 horas, vais ouvindo coisas que não conheces. É bom. Uma facilidade. Não tenho. Gostava de ter assim uma sala em que eu pudesse ouvir aqueles discos de rock progressivo que eu ainda hoje gosto muito, que foi a música que eu comecei a ouvir com 11, 12 anos, de Genesis, Pink Floyd, Van den Graaff e King Crimson. Também são 4, porque depois há muita coisa que se fez na altura que eu não gosto, mas em que tu ouvias do princípio ao fim o disco, não é? Sim. Eu continuo a fazer os discos com um bocadinho com esse espírito que os discos tinham nessa altura, com princípio, meio e fim, não é? E quando tu ouves só uma parte é muito diferente do que ouvir essa parte incluída no teu. Exatamente, é isso. Achas que, por exemplo, se calhar a minha geração ou a seguir já não sabe bem o que é que isso é? Sim, quer dizer, eventualmente grande parte das pessoas hoje em dia fazem as suas playlists, misturam, não quer dizer que não haja também alguma parte significativa que goste de ouvir não, claro, o trabalho, claro. Princípio, enfim, mas acredito que sim, que grande parte mistura e faz playlists. Mas é essa ideia como de... Os meus filhos fazem, mostram. Não. Coisas, a Billie Eilish eu conheci através da minha filha Rosa, já há 2 ou 3 anos, logo no primeiro disco, e quando ela deixou de ouvir música muito fuleira e começou a ouvir música, música boa. Mas é de facto essa ideia de havia um tempo em que as pessoas os discos eram feitos para serem ouvidos só a fazeres aquilo, não é? Só estares a ouvir. E hoje em dia parece que ao ouvires música tens de estar a fazer outra coisa qualquer, não é? Se cá perdeste um bocado isso. Muitas vezes é isso. Eu não gosto muitas vezes quando estamos a jantar com amigos e estar música de fundo, só por estar de fundo. Tipo música de ambiente do hotel. Pois, exatamente. Isso aí não acho que para ouvir música deve haver algum silêncio e pouca conversa. Já agora há bocado estavas a falar das bandas que te influenciaram ou que tu gostavas. Sim. E eu faço-te aquela pergunta básica sobre o Genesis. O Phil Collins destruiu o Genesis, não foi? Estragou o Genesis. Estragou um pouco. Sim, porque eu admiro o trabalho do Phil Collins e faz canções fantásticas, mas entrou para mim numa fase que se calhar comercial demais, portanto, aquela música muito mais de mainstreaming, não sei, os Genesis para mim são os primeiros 5, 6 trabalhos, depois com a saída do Peter Gabriel penso que o grupo continuou, fez 2 ou 3 discos ainda com coisas interessantes, mas perdeu toda aquela grandiosidade que eu acho que tem. Tu quando eras miúdo e percebeste essa mudança, isso afetou-te de alguma forma? Estou a tentar imaginar o pequeno Rodrigo Leão a pensar, não, isto já não é mesmo. Bem, depois de um disco como Lamb Lies Down on Broadway, quer dizer, aquilo veio o Trick of the Tail, penso eu, ou o Wind and Blustering, já não me lembro qual dos dois, penso que foi o Trick of the Tail, não, quer dizer, propriamente desiludido não, mas quer dizer, ou seja, os músicos têm sempre, fazem o que quiserem, não é? Independentemente de haver pessoas que possam gostar mais ou menos, não é? Não prestei nada que algum ouvinte da minha música ache que aquele disco foi pior que o outro, pronto. Mas nunca ninguém te vai dizer que tu neste disco foste mais comercial ou já tiveste essas... Não, acho que não. Porque mesmo quando eu faço algumas canções, aquela linguagem mais pop, penso que fazemos arranjos diferentes, nunca é um arranjo muito óbvio, não é? Sim. Mas... É isso. Não, mas é que eu estava a tentar pensar como é que eras tu em miúdo. Tu já em muitas de entrevistas disseste que a gente ia jogar à bola e tu ficavas a ouvir discos em casa. Exato. Estava a tentar imaginar um momento em que tu ouves ou um dos primeiros álbuns do Genesis só com o Phil Collins à frente e pensei, ficaste mesmo para a bola, isso já não é a mesma coisa. Não, o que é que eu vou fazer à minha vida? Não, isso sem dúvida. É evidente que senti que não havia já... Pelo menos da minha parte não havia a ligação que tinha sido tão forte. Sim. É um pouco também com o que aconteceu quando saíste do 7º Legião, um bocado dos Madre Deus, não é? Que aquilo já não era aquilo que tu querias. Sim, quer dizer, eu acho que foi uma experiência fantástica para mim, quer o 7º Legião, quer a Madre Deus, onde eu tive a sorte de poder aprender imenso e de fazer concertos, mas chegou uma altura que aquele caminho que eu queria, eu estava a compor músicas que não cabiam nem no 7º Legião nem na Madre Deus, e foi isso que deu origem ao meu primeiro trabalho, e eu, quer dizer, aceitei isso com a maior das naturalidades. Alguma coisa da tua carreira a solo que, se fosse hoje, tu dizias, é pá, se calhar melhor não vou fazer isto? Algum tema que te envergonhe, vá, assim, que te embaraça um bocadinho? Não, é evidente que há coisas mais bem, se calhar mais bem conseguidas do que outras. Eu não sou perfeccionista, portanto eu não procuro a perfeição, não sei, quer dizer, há um tema que nem sei que se chamava Cidade de Lisboa, ou Lisboa, de uma coletânea... penso que não é do Frágil, não é dos 25 anos do Frágil, ou dos 21 anos do Frágil, era de uma editora que se chamava Lisboa Records, que era do Tiago Fadam, aliás, que é o meu amigo, e foi uma música que, não é que eu não goste, mas não sei como eu queria, entrou nessa coletânea, não está em nenhum disco meu, está só nessa coletânea sobre Lisboa, onde entraram 15 a 16 grupos na altura, e não saiu como tu querias porque estavas numa má altura de inspiração ou porque... A música não foi bem concretizada. Já percebi que estás um bocadinho reservado para contar. Sim. Os pormenores, não, é uma história complicada. Eu já não acesso a música há tantos anos, mas foi assim, que eu me lembro assim, a primeira foi, terá acontecido com esse tema, assim. Ok. Estou quase a acabar, mas já agora, também li há pouco tempo que tu gostas muito de Chaplin, tu gostas muito do Luzes da Cidade. Sim. E que gostarias um dia de trabalhar uma banda sonora para esse filme. Isso algum dia vai acontecer? não sei, nunca se sabe. Não, precisamente que eu acho que tenho um lado na minha música romântico. E esse filme para mim é um filme muito romântico, que eu vi uma série de vezes na minha adolescência. E a música que está lá é boa, porque o Charles Chaplin também compunha. Exatamente. E tem pelo menos dois, três momentos fantásticos compostos por ele. Mas era eventualmente um filme antigo e com espaço para ele tentar compor melodias por cima, não é? Okay. E outros filmes mudos que te captassem assim dessa outros forma? Outros filmes mudos. Ou que tu gostasses também de trabalhar dessa forma? Sim, eu gosto muito do cinema nórdico. Gosto dos filmes do Roy Anderson. Acho aquilo extraordinário e descobri há 3 ou 4 anos filmes que já têm 15 ou 20 anos. A trilogia do Roy Anderson tem, que é fantástica. Mas também gosto daqueles de cinema nórdico mais recente, de algumas séries. Um cinema mais misterioso, uma música mais minimalista, mais experimental. Tu vieste a fazer algo assim? Sim. É uma boa. Olha, só para terminar, há muita gente que diz que tu encontras beleza na melancolia, nas tuas músicas. E se calhar isto é um pouco pessoal ou não, mas é assim tão fácil também encontrar beleza na melancolia na vida real? Ou é mais fácil na música? Bom, quer dizer, é porque na música... Não tem talar muito, penso. Não está nada, João, não. Não, porque na música... João, Rui. Não, porque, quer dizer, na música, a melancolia, não sei. Às vezes estás num estado mais melancólico e chegas a casa, às vezes é mais fácil compor uma coisa um pouco mais triste do que uma coisa mais alegre. Depende das pessoas, obviamente. Eu já fiz coisas alegres, hoje estou-me a lembrar do Passion, é um tema muito, muito alegre, não é? Mas a melancolia no dia-a-dia, encontras, se vais a uma praia no inverno, se vais a um, também encontras com a mesma facilidade, se calhar, que encontras numa música, não é? Ou nas pessoas, nos sítios. Portanto, tu andas sempre à procura da beleza da melancolia em todo o lado, em toda... Sim, acho que sim. Ok, olha, obrigado. Obrigado. E é isto. Rodrigo Leão, aqui à conversa no À Beira do Abismo. Assim termina este primeiro episódio de 2020 e eu para já peço-vos imensa desculpa por estar com uma voz não tão jovial como na entrevista, porque entretanto fiquei doente. Não se preocupem, não é o coronavírus, é só uma daquelas temporárias crises provocadas pelas mudanças sucessivas de temperatura que me afetam a voz. Costuma acontecer nesta altura. E por isso eu não vou falar muito agora no fim, porque me custa muito a falar mesmo. E espero que tenham gostado e, portanto, agora o À Beira do Abismo está de volta de uma forma recorrente. Vamos ter sempre convidados conceituados e convidados não tão conceituados, mas que têm uma história interessante para contar ou fazem algo interessante que eu acho que merece ser reconhecido. E é o caso do convidado da próxima semana, que é o JB Martins. Eu sei, não tem nada a ver, e é isso que eu gosto neste podcast, poder juntar figuras consagradas com pessoas normais que têm alguma coisa de especial, e no caso do JB Martins, ele é, para já, creio eu, o único em Portugal a fazer bom YouTube sobre cinema, e achei por isso que seria interessante ter uma conversa sobre ele, sobre o tema e sobre o que é que ele anda a fazer. E será essa a conversa da próxima semana. Até lá, não se esqueçam sempre de dar feedback a este podcast em qual das plataformas é que vocês o estão a ouvir. mandem sugestões de convidados se quiserem para o nosso Facebook e Instagram, Podcast Abismo, e cá vos espero no próximo sábado. Até lá, bem-ajam. À beira do abismo.